A gente foi parar pela primeira vez em Paris, quase que acidentalmente, porque o nosso caminho era Sevilha, no Congresso de Antropologia em Sevilha. E como a gente queria aproveitar algum outro destino, um destino que você não conhecia e que era mais ou menos caminho, e que a gente tinha lá Edésio nesses dias em Paris, assim a gente foi parar lá. Uma história interessantíssima é que a gente não ficou hospedado no Edésio, porque passou na nossa frente Marco Túlio Rezende, um grande artista plástico mineiro, e que tinha pedido pousada primeiro no Petit Palais. E fomos nós então para um hotel. Porém, fizemos uma grande amizade com o Marco Túlio, que é artista plástico, e tinha cachecóis maravilhosos sendo vendidos com cores maravilhosas em Paris. E ele escolheu para nós, fez a curadoria, e a gente comprou cada uma um cachecol com a curadoria do Marco Túlio. Então a gente não tem uma obra do Marco Túlio, não tem um quadro do Marco Túlio, mas a gente tem um cachecol pela curadoria dele. Então essa história foi interessante. A outra história menos interessante é que eu fico, né, dando uma de mãe para cima da Graziella, dando conselhos, e ela se apaixonou imediatamente por Paris. E eu vou vir, ela não falava francês. Eu vou vir, eu vou ficar, eu vou fazer bolsa do Ixt, eu vou vir para cá, eu vou voltar. E ela comprou um dicionário de semiótica. Carérrimo! A gente ainda estava no começo da viagem. E eu falei, você tá ficando doida? Você compra esse em francês, você nem fala francês. Ela falou, mas eu vou falar. Você não lê em francês, mas eu vou ler. Mas eu vou vir pra cá. Eu falei, Cris, e ela? Ela comprou, lógico, né? Ela comprou, que é umas pesado, fica mandando pra baixo e pra cima com aquilo. E aí, ela voltou, e voltou, e voltou, e voltou. E até agora não parou de voltar.